Esse som é dedicado a todas as pessoas que, por motivos pessoais, se entregaram às drogas, ao crime, à prostituição, enfim, a qualquer tipo de marginalização imposta por essa sociedade injusta e incrédula. Disparos é um grupo que não apoia e muito menos faz apologia ao crime. Porém, entendemos que a sociedade cria o crime. O criminoso apenas o pratica. Como consequência de ser uma pessoa autodidata, convivo com mágoas passadas, mas sempre relembradas. Em momentos que eu tento estar atento a tudo, arrependimentos, tormentos que te deixam no poço profundo. Me afundo em drogas querendo voltar ao normal. Encarar um mundo de cara pode ser fatal. Infelizmente não queria que fosse assim. Vivo num conflito diário, enfim, uma guerra sem fim. Pra mim não tem solução, tenho que ter munição. Não liga pra punição, apesar de ter bom coração. Cada dia é uma lição que a gente aprende, mas dia após dia percebo que o mundo é frio e não rende. O que eu queria, perspectiva, teria em vão. Não morreria, permaneceria firmão na correria. Só que tem dia que a paciência esgota, gera revolta, te faz destruir tudo em sua volta. Tipo, solta aquilo negativo acumulado há anos, lucrativos, ostensivos motivos, maquiavélicos planos. Danos causados por jovens ousados, que cansados de serem usados, ficam abusados. Esse é um texto que relata a guerra entre o bem e o mal, onde a escolha de cada pessoa resulta no seu próprio final. Deus, proteja minha alma ao chegar meu fim. Sou mais um aflito, necessito que alguém reze por mim. O mundo também pertence a mim, mas sinto que o mesmo quer meu fim. Não sei o quanto vou resistir, me recusando a desistir. Também pertence a mim, mas sinto que o mesmo quer meu fim. Não sei o quanto vou resistir, me recusando a desistir. Talvez por razões consideradas sem noções, ambições por citrões, situações, ilusões, ocasiões que mudam visões, aptidões, lições, padrões de vida esquecidas da infância. Eu procuro por verdadeiras soluções. Motivos, razões, preces, orações de mães que se propõem a sofrer pelo filho, perdido, iludido, a caminho de distrações. Difícil, confusa pelas ruas e buscando um ponto de cura. Insegurança até com a droga que usa loucuras que tipo assusta. O medo visita dentro, uma pensando que talvez tomate a tempo suficiente pra evitar de pensar. Tô sendo no próprio buraco de sua sepultura. Dentro do cachimbo, agulha, tem outras e muitas se mistura com magos profunda. Ferida passada que não cicatriza, só machuca quando alguém cutuca. Sou a real testemunha de vários amigos que não ficaram vivos pra contar sua história cheia de culpa. Apesar de ser mais uma vida bandida, vivida skin de rua. Criatura abusada, manipulada, sendo usada como instrumento da raiva. Arma carregada e gatilhada de madruga. Fugida da fuga, sumido na escuridão. Escondido na blusa, na cintura, essa ajuda a complicação. De joelhos no chão, terço na mão em oração. Pedindo muita paz, saúde e proteção, que o Senhor ilumine os caminhos de meu filho que está lá fora, quase caído no abismo, seduzido pela ilusão. De joelhos no chão, quando eu estarei com esses dois pés firmes no chão. Com depressão, solidão, esforço em vão, sente palmas, abaixo do carro, se tentado de impulsão, chamado com mal de ossos quebrados, levado pelo braço por um, dois, três, quatro. Soldado que não desgruda do lado, na espera sempre antecipa. Episcotraço, esse diário acabou, horário de sua maldita despedida. Aquele rece por ali, por sua vida, mofando na trinca, quem sabe o dia tudo termina com uma família querida. Também pertence a mim, mas sinto que o mesmo quer meu fim. Não sei o quanto vou resistir, me recusando a desistir. O mundo também pertence a mim, mas sinto que o mesmo quer meu fim. Não sei o quanto vou resistir, me recusando a desistir. O mundo também pertence a mim, mas sinto que o mesmo quer meu fim. Não sei o quanto vou resistir, me recusando a desistir. O mundo também pertence a mim, mas sinto que o mesmo quer meu fim. Não sei o quanto vou resistir, me recusando a desistir.